Uno 73, chama ao centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25, 12235, tem um, bom dia. Bom dia. Recepção final, pistão 0 do Alfa Campo, 6908. 908, complete, chame torre 1, 98, decimal 95. Torre 118, 6908, bom dia. Torre Salvador, 1609, 08, passo Sierra Vista 366, visual. Gente, azul 6908, reporta passando 372. Sierra Vita 372, B90. Centro 1908, pouso autorizado, vento 0700 grão 072. Sob posição 1-2-1-1. Bom dia, sua identificação, definição de voo 050, na proa. 050, na proa. Terra Vito 366. 050, na proa, Terra Vito 366. está fazendo grande à direita da rota, à esquerda da rota, pode dar uma função aproximadamente 15 minutos contornando a proa do vento. Tem chutando 18 no meio. Tá 38 no meio, na voando, Sierra Victor 3 metros. Tá 38 no meio, a distância 25.00 pés, ajuste 1.03, autorizado a RNAV, pista 1.0, a próxima passa no Sierra Victor 366. Para 2.500, na proa do Sierra Victor 366, estado padrão. Portará o Santa Mão 3 metros, né? 38 no meio. Salvador, Gonato 738, uma boa, pode esperar só. Gonato 738, a linha decola 080 graus, 062, né? Autorizado, a linha decola na 10, Gonato 738. 1738, decolada 06, controle 20, décima 8. 208. Senhor Salvador, bom dia, Gol 9738. O 9738, bom dia, contato radar decolagem, suba nível de voo 360, passando 2000 pés, autorizado Valeda. Acende ao 360, após 2000 Valeda. São 38 no meia completo, chame torre 1 no 8, decimal 9. 8, 9, responde. Salvador, bom dia, são 3816, lá no RNAV, pista 10. Bom dia, são 3816, pouso autorizado no 0080 graus, 0609. Repouso pista 10, são 3816. 9738, chame Centro Recife, 125.1, caso negativo, 128.35. 1251, 2835, bom dia. bom dia, voo 9161, Tank Alexandra Alfa, tá pronto para decolagem. Gol 9161, linha decola, vento 080 graus, 079. A linha decola, pistão da zero, gol 9161. Pode chamar o controle? Sim, sua decolagem foi 31-2080. 208, obrigado. Ali, bom dia, gol 9161, passando 3 mil pés na Dial. Gol 9161, contato para a decolagem. Suba, voo 360, voo Leda. Ok, 360 na proa de Leda, gol 9161. Uno, Uno. Minha Uno, chame Recife na frequência 1. Foi pouca intensidade da transmissão, qual a frequência, 23? No 25 decimal 1, zero caso negativo, no 28 decimal 35. 251 e 2835 a secundária, boa no 161. Obrigado, tenha um bom dia. Vamos voltar.